E tudo vai embora. Não há mais escanteio. O apito neste jogo não demora. Teu esquema é perfeito. Tá distante, não viu. Mas o jogo é sujo pra quem fica e quem já saiu. Já marcou seu destino. Já comprou sua passagem, mas o jogo é sujo pra quem ganha e quem já perdeu. Você não estava lá. Será outra jogada. Mas sua torcida hoje acabará. O teu passe é perfeito. Foi você que cobriu. Mas o jogo é sujo pra quem fica e quem já saiu. Ajudou todo mundo. Eles querem demais, mas o jogo é sujo pra quem ganha e quem já perdeu.